Se alguém, a voz de alguém por me mandar chamar, não voltou. Diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está conosco ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartinha que vem aqui da nossa cidade de São Carlos, quem nos escreve é Dona Maria Batista Santina. E ela participa desta pedida há muitos e muitos e muitos anos. E ela gostaria de dedicar a todos os nossos ouvintes e também aos seus familiares de Dona Maria Batista Santina estas músicas natalinas, já que estamos em dezembro. Carlos Galhardo, que dispensava adjetivos, em arranjo do Mozart Brandão, do saudoso intérprete Breakout, Natal das Crianças. Dalva de Oliveira, quanto talento, quantas saudades. Arranjo do Borba, Dalva de Oliveira canta, Luan Mendes, Noite de Natal. Ela, Dona Maria Batista Santina, nossa gente ouvinte, dedicando todas essas músicas natalinas para os seus familiares e para todos os nossos ouvintes, desejando um Feliz Natal. Ele novamente, aquele que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo, e um grande sucesso natalino do repertório do Carlos Galhardo, do A Barbosa, O Velhinho. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Trem-trão, trem-trão, trem-trão, bate o sino na matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Trem-trão, trem-trão, trem-trão, o Papai Noel chegou, também trazendo presente para vovó e vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Trem-trão, trem-trão, trem-trão, bate o sino na matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Trem-trão, trem-trão, trem-trão, o Papai Noel chegou, também trazendo presente para vovó e vovô. Noite ilustral, sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Janela do quintal, Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que está no ar há 12 anos consecutivamente, para que você recorde a era de ouro do rádio. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Ele é jornalista aqui em nossa cidade, ele é funcionário da nossa Câmara Municipal como jornalista, ele tem uma verve impecável e uma pena maravilhosa. Estamos enfocando o jornalista que é nosso gentil ouvinte, o senhor Cirilo Braga, que tem excelente bom gosto e gosta das coisas nossas. E o Cirilo Braga quer ouvir com o grupo Pacovac aqui de São Carlos, formado por talentos e pelo vereador que atua em nossa edilidade, Erivelto Martins cantando, grupo Pacová cantando Ave Maria no Morro. Que gravação linda feita aqui em São Carlos. Saudoso Adoniran Barbosa também vai cantar para os nossos ouvintes e para o jornalista Cirilo Braga. Dele mesmo, Adoniran Barbosa, Se as Horas Vareia, Tocar na Banda. Então fiz essa Ave Maria, que canto noite e dia. Então fiz essa Ave Maria, oh, oh, oh. Barracão vizinho sem telhado, sem pintura. na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro de Holanda. Tocar na banda, pra ganhar o quê? Duas mariolas e um cigarro de Holanda. Um relógio é 4:20, o outro é 4:30. É que de um relógio pra outro, agora varia. Marquei pra minha nega 5, cheguei às 5:40. Esperar mais de 20 minutos, quem é que aguenta? No outro é 4:30. É que de um relógio pra outro, agora varia. A nostalgia faz a diferença. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte, e coloque no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Juninho, nosso intervalo, e na volta, Dircinha Batista, Luiz Vanderlei e Linda Batista com Nelson Gonçalves.